Janela Cultural. Influenciado pelos estilos europeus que chegavam ao Brasil, Ernesto Nazaré compôs sua primeira música, a polca Você Bem Sabe, aos 14 anos. Mais tarde, passou a frequentar rodas de chorões, de onde tirou a originalidade rítmica que marcou sua interpretação e se refletiu em suas composições. Músico de formação erudita, Ernesto Nazaré nunca aceitou totalmente essa influência, resistindo bastante em dar nomes populares às suas composições, classificadas por ele, durante muito tempo, como tangos brasileiros. Para você ficar por dentro de toda a programação diária e semanal da Educadora FM, conhecer todos os nossos programas, sugerir temas e ouvir a Educadora FM ao vivo pela internet, acesse o nosso site www.educadora.ba.gov.br. Faça uma visita e fique mais perto da gente. www.educadora.ba.gov.br. Educadora FM, a rádio pública da Bahia. Quando descobri... Nesta quinta, no Especial das Seis, vamos recordar momentos importantes na carreira da cantora baiana Maria Creuza, em canções de compositores renomados da MPB. Saiba que soltou minha beleza. 107.5, Educador FM, a rádio pública da Bahia. Mas que doidice é o nosso amor, não deu em nada mais. ZYC 299, 107.5, Educador FM, a rádio pública da Bahia. Hora Certa Apoio, EBEC, inglês registrado há várias gerações, central de matrículas 3328-7399. Boa noite a você que agora sintoniza a Educadora. Sou Antônio Pita e é um prazer ter a sua companhia. Boa noite também para Reginaldo Souza na operação do áudio. Um minuto para as 10. Na Educadora, Memória do Rádio. Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos os cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Memória do Rádio, uma retrospectiva de músicas, fatos e personagens que fizeram a história do rádio no século XX. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está chegando para falar de saudade. Falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. O programa de hoje é mais uma produção de reconhecimento a um nome da música popular brasileira e do rádio, que injustamente está esquecido dos meios de comunicação de hoje. Trata-se de um conterrâneo nosso, baiano de Ilhéus, e que, ouvintes, ao contrário dos outros artistas do rádio e da própria música popular do Brasil, ele começou sua carreira por onde muita gente termina. Isto é, ele começou cantando no rádio de Pernambuco e no Rio de Janeiro, atuando nas principais emissoras do Rio, como Mairink Veiga, Tupi e Nacional. Isso num período em que, para chegar àquelas emissoras, o cantor ou compositor tinha de fato que ter talento, ter voz e ter algo que na realidade convencesse o público da época. E tudo isso o baiano Walter Levita tinha e continua tendo, pois hoje Walter Levita, ouvintes, permanece com a mesma voz de menino, voz de gente jovem, conforme vocês vão poder comprovar neste especial em que realizamos no interior de sua mansão, aqui no bairro de Itapuã. Portanto, com vocês, o canto e a voz jovem de Walter Levita. Que eu choro, ninguém vê o pranto meu. Há muita lágrima triste que em ser sorriso consiste, como o poeta escreveu. Minha linda suburbana, por trás da veneziana, vem sorrir nesta canção. Com teus lábios de doçura, que são tão maras maduras, na flora do coração. Zona norte da cidade, residência da saudade, onde nasceu teu cantor. O teu cantor. Comovido, que sonha com teu vestido, que morre por teu amor. Olho as estrelas cansadas, que são lágrimas douradas no manto azul do céu. Estrelas são reticências, estrelas são confidências do meu romance e do tempo. Bem, eu comecei na Rádio Clube Pernambuco, né? A vida profissional, né? Sim. E antes eu cantava muito em festivais, como amador. Mas como profissional mesmo, foi na Rádio Clube Pernambuco, no final da década de 40, 1948, por aí. E lá passei 4 meses, de lá fui para Mairinque Veiga, no Rio de Janeiro. Mairinque fiquei 2 anos e vim fazer uma excursão aqui em Salvador. O diretor da rádio, o diretor comercial, Aderbal Ribeiro da Costa, me ouvindo cantar, tá, depois da minha apresentação, ele chegou para mim e disse: você gostaria de assinar contrato com a Rádio Cidade? Ele disse: olha, doutor Aderbal, eu estou com uma temporada já assinada lá em Recife, na Rádio Clube, e outra temporada de 15 dias na Rádio Jornal do Comércio. E não sei o que vai acontecer se de lá eu volto para Mairinha, que disse: não, volta aqui, você assina um contrato comigo, dá um bom contrato. Resultado, eu fui fazer a temporada lá em Recife, em vez de ir para Mairinha, voltei para Salvador. Fui conversar com ele e ele acabou me contratando, né? E eu fiquei aqui em Salvador de setembro de 49 a março de 55, quando eu fui para o Rio, para Tupi. O Chateaubriand tinha estado aqui com Jacques Fats, lembra? Aquelas modelos e tal. E lá na boate onde eu cantava, ele estava lá com o Dorico Tavares, eu entre outras coisas, para mexer com ele, eu cantei aquele baiano de Luiz Gonzaga: vou chamar doutor Assis, meu patrão sabe o que diz, para levar meu baião, meu chachado para Paris. Ele aí dançando com uma lorona alta, ele era pequenininho, né? Aí virou para a moça e disse, vai estar dizendo em francês que estava cantando uma música e falava nele. Tá, depois, tá, o doutor Dorico me chamou, né? Aí o Santo Adriano disse, o Dorico contrata esse rapaz agora, amanhã mesmo. Mas esse daí, doutor, esse é o melhor cantor que nós temos aqui, já está contratado aqui há muito tempo. Ah, então tudo bem, então eu vou levá-lo para Tupi. Aí o doutor Rodrigo, não leva não, que é o único cantor que eu consigo vender, é o único cantor que trabalha patrocinado aqui. Não, mas ele vai para Tupi, sabe? Resultado. Em 55 eu fui para Tupi. A Tupi eu fiquei lá, Tupi e Mairim, que depois fizeram um convênio lá, eu fazia as duas. E a Rádio Nacional só fiz como convidado, né? O programa Neo Barcelo, o programa do Sérgio Alencar. Quando eu fazia sucesso, né? Eles me chamavam para participar. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. Eu fiz uma serenata para ela. Veio gente na janela, mas ela não acordou. Todos gostaram, pediram mais, fizeram festa. E a dona dessa seresta, dormindo, continuou. E aos meus versos eu me entregava, e de tristeza quase chorava, pois o motivo da canção só comoveu o meu violão. Que triste sina de um trovador, que faz canção só por amor. Canção que sempre se desfaz em solidão. Que triste sina de um trovador, que faz canção só por amor. Canção que sempre se desfaz em solidão. Cartas me escreveste, te escrevi. Tudo foi mentira, me esqueceste, te esqueci. Agora mentes pra outro, como mentias pra mim. Vivo mentindo pra outra, que mentiu pra outro, enfim. E nesta repetição, vai a gente rolando, sofrendo afinal. Uns procurando seu bem, sem saber que seu bem muitas vezes é o mal. Perdido nesta rotina banal, sem seu amor encontrar, nesta repetição. Vai a gente rolando, sofrendo afinal. Uns procurando seu bem, sem saber que seu bem muitas vezes é o mal. Ai de quem vive perdido nesta rotina banal. Neste especial que estamos apresentando com o baiano conterrâneo Walter Levita, vocês acabaram de escutar Serenata, que ela não ouviu, e Me Esqueceste, Te Esqueci. E como foi sua experiência cantando em circo? Ah, eu, quando eu comecei a cantar, em público, em festivais, lá em Deus, quando chegavam os cantores, os cartazes da época, Silvio Caldas, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, eles sempre procurar saber se na cidade tinha alguém que cantava, se tocava, que era para encher linguiça lá, para eles se apresentarem. E eu sempre me apresentava. E tem uma passagem muito interessante lá. Eu fui cantar. Eu estava em Léo Silvio Caldas, e eu fui cantar antes. Eu fui cantar a canção Balalaica, gravada por Orlando Silva. É, ela disse: és tu, balalaica, quem põe minha alma para adormecer, quem as estrelas uma a uma faz no céu azul nascer. Tinha a segunda parte: cigano, vem cantar. Mas eu não entrava nunca, eu ficava só: és tu, balalaica, quem põe minha alma. Aí és tu, balalaica. Na quinta vez que eu disse és tu, balalaica, que eu olhei, meus irmãos estavam com a cabeça enterrada nos joelhos, e a plateia começou a rir, e aí me tiraram de cena, né? Até breve eu respondi, quase sem poder falar. E depois desse até breve, muito tempo já passou. Até breve, até breve. E você nunca mais tinha raiz. Sem você nunca mais serei feliz. Até breve, você disse, ao deixar o nosso lar. Até breve eu respondi, quase sem poder falar. E depois desse até breve, muito tempo já passou. Até breve, até breve. E você nunca mais voltou. Você lar, deixando esta saudade em seu lugar. Meu amor, nosso amor, já tinha raiz. Sem você pedra rolou e no seu rosto bateu. Você me atirou uma pedra, doeu, doeu, doeu. A mesma pedra rolou e no seu rosto bateu. Hoje chora, chora, sou eu quem vou gargalhar agora. Tirou uma pedra, doeu, doeu, doeu. A mesma pedra rolou e no seu rosto bateu. Você me atirou uma pedra, doeu, doeu, doeu. A mesma pedra rolou e no seu rosto. Agora hoje chora, chora, sou eu quem vou gargalhar agora. Tirou uma pedra, doeu, doeu, doeu. A mesma pedra rolou e no seu rosto bateu. Você me atirou uma pedra, doeu, doeu, doeu. A mesma pedra rolou e no seu rosto bateu. Hoje chora, chora, sou eu quem vou gargalhar agora. Companhia do circo. Ah, não foi, foi no Rio de Janeiro. Tinha um programa do René Bittencourt, num circo, eles chamavam Pavilhão. Um pavilhão armado lá embaixo do Morro da Mangueira, naquelas imediações. O René levava show toda noite para lá, né? E eu, como ganhava pouco na rádio, eu comecei a frequentar aqueles pontos ali, a porta do Teatro Carlos Gomes, onde ficavam muitos cantores, ali na Praça Tiradentes, antigamente. E eu falei com o René: René, estou chegando nós, tá, aqui estou fazendo a Marique Veiga, e eu ganho pouco, eu precisava dar uma faturadazinha nos shows aí. Ele me levou para cantar no circo, no Pavilhão Dudu, no Pavilhão Dudu. E eu fui cantar uma música que gravei lá em Pernambuco, quer dizer, gravei num gravador de fita magnética. Não tinha, de fio magnético, não tinha nem fita ainda, né? É um samba do Hernani Sérgio, um compositor lá de Recife, meu amigo. E acontece que ele levou uma rumbeira, uma garota bonita, um corpo muito bonito, e foi me botar depois da rumbeira. Meu. Quando o cara com vocês, volta a levita, ele diz, começaram a falar, queremos a rumbeira, queremos. Aí foi uma zorra, eu fiquei nervoso pra caramba, saí de cena. Aí o René disse, calma, a rumbeira vem depois. Mas esse rapaz está tentando a vida artística aqui no Rio de Janeiro, ele veio de Pernambuco, tá, tem uma, vocês recebem ele, tá. Aí eles bateram palma, eu voltei, né? Foi quando eu comecei a cantar o samba. Foi a mulher que Deus me deu, que maltratou a minha vida, e até depois que ela morreu, a minha sorte é perseguida. Falam que eu lhe maltratava, dizem que nela eu batia, Mas na realidade era eu quem sofria, como estava sofrendo aquela noite ali, né? Todos desejam saber da história já banal, aonde eu encontrei Maria Rita do Arraial. O lírio que nasce no campo vive na lama também, mas nem por isso ele perde beleza que tem. Em uma ponta de rua, refúgio de vagabundo e mulher sem preconceito, onde a desordem é comum, não há melhor nem pior. Ponta de rua, todos desejam saber da história já banal, aonde eu encontrei Maria Rita do Arraial. O lírio que nasce no campo vive na lama também, mas nem por isso toda a beleza que tem. Esta foi a primeira parte de um depoimento com Walter Levita. Uma das maiores expressões da música popular brasileira, injustamente sem o espaço devido no rádio, talvez pelo simples fato de cantar música de qualidade, de ser um artista sem máscara e sem truque. Mas nós, Walter Levita, e seus apreciadores, estamos aqui para reconhecer o seu talento e fazer justiça. Você está ouvindo na Educadora Memória do Rádio. Nós somos os cantores do rádio. Levamos a vida a cantar. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está de volta para falar de saudade. Vamos falar de saudade. Eu hoje estou pra chorar. Vamos falar de saudade. Eu hoje estou pra chorar. Estamos de volta no programa de hoje para dar continuidade ao depoimento iniciado com o conterrâneo Walter Levita, que com sua voz jovem, voz de menino, estará recordando aqui não só canções de seu repertório, como ainda, ouvintes, contando passagens importantes de sua trajetória pela história da música popular brasileira. E nesta série de encontros, como não podia deixar de acontecer, Walter Levita também vai falar e recordar seus antigos sucessos carnavalescos. Porém, a canção romântica, a música de Seresta, foi também o ponto de partida de sua carreira. Então, o nosso programa com a canção que é considerada o hino da Seresta brasileira. Vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões, a minha fantasia entre as palmas febris dos corações. Meu barracão no Morro do Salgueiro tinha o cantar alegre de um viveiro. Foste a sonoridade que acabou. Sinto saudades da mulher com a rola que voou. Nossas roupas comuns dependuradas na corda com bandeiras agitadas parecia estranho festival. Dos nossos trapos coloridos a mostrar que os morros mal vestidos é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sempre mas a lua furando nosso cinto salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas os astros distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha, o luar e o violão. Era o rádio de Salvador na época que você chegou, seja no começo, me parece que da década de 40. Eu, quando passei de passagem aqui com a companhia, cheguei a cantar lá na Rádio da Bahia, quando era no passeio público, né? Lá o pai vai ser orquestra. Renato Mendonça era muito meu amigo, Renato começou a fazer locução lá em Ilhéus, e nós fomos criados lá praticamente em Ilhéus. Ele veio antes de mim, então me encontrou, disse, não, você vai fazer uma apresentação lá, tá? Eu falo muito em seu nome aqui, que você é um... Aí então eu fui lá, eu fiz um número lá com o Lauro Paiva, mas segui com a companhia. Mas antes disso, quando eu voltei, como falei que fui fazer excursão com a companhia de teatro, o doutor Aderval Ribeiro Costa me contratou, né? Então, na época, tinha o Roberto Santos, tinha o Gilberto Batista, tinha aquela Guaraci... Camargo? Tinha Margaranei, tinha Inova Pires, tinha Nilson Brandão, e João Gilberto, estava começando. E eu tinha uma audição aos domingos. E durante um programa meu, uma coisa interessante, durante um programa meu, eu cantava boleros também, cantava em castelhano, cantava bolero. Final de um sonho que foi triste realidade quando começamos. Mas tinha também um outro bolero de Mário Clavel chamado Somos. Depois que nos beijamos com el alma e com la vida. Ah, mas eu tinha que cantar o primeiro, né? Aí eu na minha cabeça ficou o primeiro bolero. Eu comecei cantando o primeiro bolero com a orquestração do segundo, do Somos, né? Nós, uns quatro compassos, aí eu voltei no bolero Somos. O pianista Silésio Queiroz ficou assim, ficou bobo por o espaço que eu dei lá no intervalo do primeiro bolero. Quando eu entrei, eu estava cantando errado, né? Quando eu entrei exatamente certinho, o segundo motivo da primeira parte. O maestro ficou... Depois ele me perguntou, como é que você conseguiu isso? Eu não sei. Eu também não sei. Mas, Walter, e nós sabemos que você também tem uma passagem muito importante sobre o carnaval. Não vamos chegar ainda ao carnaval. Vamos ainda se deter à parte do cantor romântico, o cantor que explorava muito o tipo de música romântica. Inclusive, nós temos um dos últimos trabalhos seu realizado na Companhia Industrial de Disco, a CID, onde você canta alguns sambas de estilo romântico. Você poderia recordar alguns daqueles sucessos? Tem um de Ataulfo Alves, que eu cantei aqui, que fez muito sucesso, Dilema. Eu vivo num martírio tão cruel, que até meu coração louco se fez. Pois ele é obrigado a interpretar este papel, de amar a duas mulheres de uma só vez. Não sei o que fazer para não ser um sofredor neste duplo romance de amor. De amar a duas mulheres de uma só vez. Não sei o que fazer para não ser um sofredor neste duplo romance de amor. De uma eu amo a bondade, de outra a beleza. Nesta dura verdade está minha incerteza, mas para os meus dissabores, por mais que procure, não há solução. Não posso ter dois amores num só coração. Eu vivo no martírio tão cruel, que até louco se fez. Pois ele é obrigado a interpretar esse papel, de amar a duas mulheres de uma só vez. Não sei o que fazer para não ser um sofredor neste duplo romance de amor. De uma eu amo a bondade e de outra a beleza, e nesta dura verdade está minha incerteza. Mas para os meus dissabores, por mais que procure, não há solução. Não posso ter dois amores num só coração. Enquanto vida eu tiver, hei de lembrar até o fim da noite mais feliz que eu já passei. Você estava junto a mim. Agradeço ao destino pelos momentos que me deu. Não creio que alguém outra noite fosse mais feliz que eu. No apartamento, toda a cortina cerrada, o mundo lá fora, pra nós não tinha nada. Duas taças vazias, numa jarra de vidro, uma flor. A vitrola tocava baixinho, um lindo tango de amor.

o que é um gemido triste do meu coração. Alguma coisa desse trabalho que você está fazendo para o futuro lançamento? É, eu gravei duas músicas do Cardim, um grande compositor, o autor de Matriz e Filial, que o Jamelão achou de mudar a letra, né? Sem consultar o Cardim, ele ficou meio chateado, mas... Porque numa Matriz e Filial, a filial é ela, não ele. Então o Jamelão fez o contrário. Depois eu canto um texto da Matriz e Filial para você ver como que é. Eu gravei... É, levar você de mim é muito fácil, do Cardinho. É mais ou menos assim: levar você de mim é muito fácil, eu vencei. Difícil vai ser fazer você feliz. Você é resultado de um problema que eu criei. Ninguém vai decidir os cálculos que eu fiz. Levar você de mim é procurar saber quem sou. Depois é descobrir que ao partir você ficou. Você é obra prima dos meus versos, produto das loucuras que eu fiz. Levar você de mim é muito fácil, difícil é fazer você feliz. Enquanto vida eu tiver, hei de lembrar até o fim da noite mais feliz que eu já passei. Você estava junto a mim. Agradeço ao destino pelos momentos que me deu. Não creio que alguém outra noite fosse mais feliz que eu. No apartamento, toda a cortina cerrada, o mundo lá fora, pra nós não tinha nada. Duas taças vazias, numa jarra de vidro, uma flor, a vitrola tocava baixinho, um lindo canto de amor. Cerrada, o mundo lá fora, pra nós não tinha nada. Duas taças vazias, numa jarra de vidro, uma flor, a vitrola tocava baixinho. Ouvintes, Walter Evita fechou o programa de hoje cantando Tango do Amor, de Wilson Batista e Manuel Cartaz. Aliás, o que apresentamos hoje foi mais uma demonstração do reconhecimento a uma expressão da música popular brasileira que já provocou ouvintes emoções e alegrias a milhares e milhares de ouvintes em todo o país. Isso numa época em que o rádio fazia sua programação ao vivo. Mas como o nosso tempo ainda permite, vamos ouvir outra interpretação do baiano Walter Evita. Eu sei

também domingos e feriados. 1 minuto para as 11 horas, uma ótima noite para vocês. Sou Antônio Pita e é um prazer ter a sua companhia. Vamos ficar juntos até as 2 da madrugada com o melhor da boa música.